horizonte melhor me sorriu. Ao ver de esperança no ar, que dos seus lindos olhos luziu, minha dor virou gota no mar. Sou feliz pois vejo o amor chegar. Sou feliz pois vejo o amor chegar. Enfim, enfim, um horizonte melhor me sorriu. Bendito.